Meus queridos irmãos, minhas queridas amigas, nós vamos agora dar continuidade, tentando responder algumas das perguntas que nos foram formuladas. Por favor, só perguntas fáceis. Perguntas difíceis vocês passam para o nosso irmão Zé Maria, para o nosso presidente Francisco, certo? Só as perguntas fáceis. E antes de fazer a pergunta, vocês verificam se ela já não está respondida nas 1019 perguntas de Livro dos Espíritos. Ou então, muitos leves. Então vamos tentar abordar dúvidas sobre a questão da mediunidade, ok? Pode ser, quem quiser fazer por escrito, melhor, mas pode ser depois que tiver acabado as coisas escritas, a gente faz também, você levanta a mão, fala alto, a gente está gravando, tá bom? Pergunta curtinha, não vamos contar histórias não, só pergunta, tá certo? Para poder mais pessoas perguntarem. É possível psicografar um livro através da digitação em um computador? É possível, qual o problema? A psicografia não é tão somente pegar o lápis. Porque nós temos a psicografia mecânica, muito rara, que é quando o espírito toma o braço do médium. Chico Xavier faz isso. Então Chico Xavier psicografava e até a assinatura você podia levar no cartório que é reconhecer. Reconhecer a firma. Por quê? Porque era o espírito que tomava o braço dele e fazia assim. Mas a maioria das psicografias são de inspiração, ou seja, a gente tem a inspiração, então a gente escuta o espírito falando e a gente vai escrevendo. Ah, mas isso aqui parece muito comigo, mas muitas vezes o nosso mentor tem uma ligação tão forte com a gente que o que a gente escreve parece que é da gente. Então várias vezes eu estou fazendo estudo da mediunidade, minha mediunidade está aflorando. Cada vez mais eu percebo, não só a inspiração, mas estamos começando a ver casos de psicofonia. E a psicografia por inspiração. Eu fico escrevendo, rapaz, isso tudo é as coisas que eu falo na palestra. Mas vem da inspiração do meu filho, mas você fala na palestra também. É troca de informações conosco. Então, nosso orientador espiritual, ele tem uma sintonia muito grande, uma afinidade muito grande com a gente. É natural que o que a gente psicografa, tudo tenha muita coisa que a gente já conhece. Porque é já experiências que vêm desse trabalho. Então, não vamos ficar receosos, não, vamos sim. Na última reunião mediúnica em Brasília, o doutrinador perguntou: quem tiver uma mensagem dos orientadores aí, fale agora. E ele falou: Nazareno. E eu segurei com medo, achando que era coisa minha. E fiquei quase com a cabeça doendo, de vontade de falar. Mas eu disse: não, isso é coisa da minha cabeça. Porque ele tinha acabado de falar do trabalho social, que era importante a gente ter o trabalho voluntário. Porque senão a gente vira doutor da lei, meus amigos, a gente fica só estudando. Só discutindo quem está certo, quem está errado. Não é nosso trabalho, não. Estamos aqui para servir, então vamos fazer. Vai ser muito importante o trabalho social.